uma lembrança que ficou no pensamento pra se rir à toa, à toa. Uma viagem que deixou saudade, um pedacinho de felicidade. Alguma coisa que nos lembre sempre que a vida é boa, é boa. Uma canção que leva a gente embora pelo mundo afora, afora. A coleção de pedras e tampinhas, um baú velho cheio de cartinhas, coisas que todo mundo joga fora, mas a gente adora. Cheio de cartinhas, coisa que todo mundo joga fora, mas a gente adora.